Olá para você que nos acompanha aí no Spotify, no site do Jornal do Comércio. É um prazer estar aqui novamente. Estamos começando mais um programa Tribo da Bola. Você que gosta de futebol, futebol local aqui no estado do Amazonas, você em todo o Brasil, obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar os nossos programas. Esse é o nosso quinto programa e está começando o seu programa podcast esportivo. Quero já dar boa noite hoje. A gente está gravando aqui no dia 30 de dezembro, é o nosso último programa do ano, mas para você que está ouvindo, é o primeiro programa do ano, né? Então, quero já desejar a você aí um feliz ano novo, desejar que tudo de bom no ano de 2021, nesse ano que está começando. Quero aqui já dar boa noite a todos os meus amigos da mesa que estão aqui com a gente hoje. Infelizmente, nosso amigo Rafael Pardo não pôde estar presente, mas temos de volta nosso amigo Fabrício. Semana passada teve um problema pessoal aí, resolveu os problemas, tudo direitinho. Está aqui com a gente hoje. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Rafael. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo agora e os amantes do esporte. São exatamente 22 horas e 19 minutos, praticamente o horário que os morcegos começam a sair da toca. O meu destaque é em relação à Copa do Brasil aí, né? Já tá finalizando. Tá terminando os jogos aqui. Palmeiras 2x0 no América. Tá classificado já. Palmeiras, São Paulo e Grêmio 0x0. Então, podemos prever, fazer uma previsão, quem sabe ainda lá ao no finalzinho. Vivo, ao vivo, entre aspas. sobre esse confronto entre Palmeiras e Grêmio vai ser um jogão. Meu destaque é a Copa do Brasil e também o Fast, né? Isso mesmo. A gente vai falar bastante sobre o Fast Clube, que vai disputar aí as quartas de final da Série C, para subir e conseguir uma vaguinha na Série C ano que vem. Boa noite, Tássio, tudo bom? Boa noite. Como sempre, assim como nos outros dias, satisfação imensa em estar aqui. Hoje temos muitos assuntos. Copa do Brasil, Amazonense, que domingo vem com tudo. E é isso aí. Bola para frente, vamos embora. Vamos embora. Mais um dia aqui com a gente também, o nosso querido Matheus Panda. Boa noite, Panda. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, pessoal. Nosso último programa aí primeiro, né? Primeiro e último. Primeiro de 2021, pra gente é o último de 2020. Justamente. Vamos dar início à nossa reunião. É isso aí. Também nosso amigo sempre com seu caderninho aqui tudo anotado, bonitinho, nosso amigo Bob. Boa noite, Bob. Boa noite, aqui é o Bob. E quem se preparou para fazer promessa de fim de ano e oferenda para Iemanjá, principalmente que para o seu time, que é o Botafogo ou Vasco, vai precisar de bastante oferenda. Vai precisar mesmo, porque o negócio tá feio. E é isso, em parceria aí com o Jornal do Comércio e com o Sonora Estúdio, está começando o quinto programa do Tribo da Bola e vamos direto falar. Vamos fazer o seguinte, como tá terminando os jogos da Copa do Brasil agora, a gente está acompanhando aqui ao vivo, pessoal, os jogos da Copa do Brasil, a gente vai começar a falar primeiro do Fast, né? O Fast Clube, nosso querido tricolor de aço aqui do estado do Amazonas, está disputando aí para subir para a Série C ano que vem, vai jogar contra o Novo Horizontino, que é um time bem postado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E vai jogar sua primeira partida agora, dia 3 de janeiro, né? O primeiro jogo do ano do Fast, né? E já é um jogo muito decisivo. E lembrando a você que está ouvindo a gente aí, no dia 3, os jogos do Fast são dia 3 de janeiro e dia 10 de dezembro. O primeiro jogo e o segundo jogo. O primeiro jogo de ida aqui em Manaus e o segundo jogo de volta lá em São Paulo. Você que não vai ter onde acompanhar o jogo, quer assistir a transmissão numa transmissão bem descontraída, você pode acompanhar a gente. A gente vai estar transmitindo o jogo no site, nas redes sociais do Jornal do Comércio. É só ir lá no Facebook, procurar Jornal do Comércio, a gente vai estar fazendo uma live toda especial para transmitir os jogos do Fast. Então você vai poder ver nosso lindo rostinho, vai poder ver Fabrício, bonito, lá na frente com do vídeo, né, Fabrício? Essa cabeça de nós vocês vão ver todos. Eu vestindo aqui a minha camisa do Libermorro. Isso aí. Mas, lembrando, eu e o Fabrício, nós estivemos lá representando o Tribo da Bola no Jornal do Comércio. E é importante falar que o Amazonas hoje é Fast, né? Porque pela primeira vez a gente vai ter dois clubes disputando a Série C juntas, se o Fast realmente conseguir concretizar. Mas eu acredito que tem o jogo mais difícil da sua história, talvez. O Fast Clube contra o Novo Horizontino. O que a gente pode esperar desse jogo, Fabrício? Realmente vai ser um jogo Pegado, né? Eu prevejo um jogo bastante, bastante pegado. Aquele jogo que ninguém vai querer perder, ninguém vai querer entregar a bola de graça para ninguém, como já dizia lá o comentarista do Sport TV. O Novo Horizontino é um time que ele é acostumado a jogar contra times grandes, ele é acostumado a jogar decisões, né? Já venceu o Corinthians lá na Arena Corinthians, já jogou contra o Palmeiras, já jogou contra o São Paulo. É acostumado a jogar contra os grandes de São Paulo, né? Sim. E se você analisar, por exemplo, você vê que a escalação aí dos jogadores do Novo Horizontino, você vê, por exemplo, o Bruno Aguiar. Era ex-zagueiro do Santos. Ex-zagueiro do Santos. Você tem o Edson Silva, que já jogou no Botafogo. Tem o Pereira, camisa 10, que é um excelente jogador. É o nome do Novo Horizontino. Fez dois gols diante da equipe do Goiânia, se eu não me engano. Goianésia. Fez dois gols nessas oitavas de final. Danielzinho, camisa 11. Se eu não me engano, vou dar uma pesquisada, confesso. Mas se não me engano, esse Danielzinho aqui, ele já é bastante rodado também no interior de São Paulo, com passagem pelo Guarani, com passagem pelo Oeste. Vou dar uma pesquisada, mas se não me engano, eu acho que é esse Danielzinho. E o Fart é uma equipe realmente que surpreendeu por poucos recursos, vamos dizer assim. Né? Montou lá uma equipe, fez uma boa campanha na primeira fase. Vem jogando bem aí na raça, se classificou em duas disputas de pênaltis. E é como eu falei lá no Jornal do Comércio, é um jogo que essas quartas de finais é um jogo que ninguém quer saber de título. É verdade. Eles querem jogar, são os dois jogos mais jogos decisivos de suas vidas. O título é lucro, né? O título é. Chegou em semifinal, aí os times começam a pensar em título. Uhum. Porque o acesso eles já conseguiram. E eu acredito que eles podem até jogar mais relaxado, sem muito aquela pressão, né? Mas vai ser um jogo muito duríssimo, vai ser um jogo complicado, e o favorito aí eu coloco a princípio pro Novo Horizontino. É isso aí. Tássio, o que a gente pode esperar desse jogo? A gente sabe que é um jogo muito difícil aí pro Novo Horizontino, né? Quem quiser falar também, Bob e Panda, está aberto aí o microfone, só falar. Eu quero só destacar aqui rapidinho, o Bob botou aqui bem colocado, a matéria que saiu, né, o Echeva dizendo, tentando minimizar aí o favoritismo do Novo Horizontino, no caso, e disse, né, temos que fazer acreditar. Eu acho que é isso que o Fast tem que fazer mesmo. Né? E aproveitando o ensejo, quero mandar um abraço aí todo especial para o Echeva, que infelizmente perdeu a sua filhinha hoje, no dia 30, né, teve complicações no parto, sua esposa infelizmente perdeu a filhinha, e que isso sirva aí de combustível, né, ainda mais para trazer essa alegria não só para o Echeva, mas também para toda a torcida amazonense. Eu espero que Deus console o coração da família do nosso querido Ricardo Echeva. Só para complementar a informação do Fabrício, o Danielzinho realmente é conhecido, ele jogou no Sub-20 do Atlético Mineiro, profissional em 2014, depois Paraná, Oeste. Passou por Sport, Oeste, Osasco, então tem passagem por times grandes. Sampaio Corrêa, que também é um bom time, bem conhecido. Então é isso. Assim, o retrospecto do Novo Horizontino, sempre fora de casa, ele faz o necessário. Então o Fast vai ter que buscar um bom resultado dentro de casa. Porque dentro de casa, o Novo Horizontino é muito forte. Tanto que o retrospecto desde os últimos jogos é 3-0, é 4-0. Então o Fast vai ter que buscar aqui uns 2-0 para chegar, se fechar na casa do Novo Horizontino e esperar. Só no contra-ataque, jogar no contra-ataque, o Lecheva sabe como movimentar o time do Fast. Antes da gente continuar rapidinho, desculpa te interromper, Tássio. Uhum. Antes da gente continuar... Acabou! Aí em Minas Gerais! Está classificado! Palmeiras está classificado para a final da Copa do Brasil. Eu não imaginava. Eu não imaginava que o Palmeiras seria o futuro vice-campeão da Copa do Brasil. Tá aí, o nosso... O Verdão está classificado para a final da Copa do Brasil até agora ainda não acabou. E o São Paulo Grêmio tá bola alçada na área direto. 2-0 fora as ameaças, né? E a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. Eu peço até desculpa porque eu interrompi aí nosso querido amigo. Desenvolva, Tássio! Mas continue desenvolvendo seu raciocínio, Tássio. Desculpa pela interrupção. Não, mas é isso. Continue aí seu pensamento. É o Novo Horizontino jogando em casa. Tanto que até o próprio Pereira tem uma marca boa de gols em casa. Então temos que buscar fazer com que o Fast aqui saia no mínimo com os 2-0. Sim. O que me preocupou bastante em relação ao Fast, porque, por exemplo, o Lecheva, ele é o treinador que ele gosta de fazer com que o Fast jogue para frente, jogue com as suas linhas defensivas altas. E o que me preocupou bastante foi justamente no segundo tempo, onde os laterais, o Ítalo e o Esqueci o nome dele. O que fez o gol do Fart? Não, o Regis? É o Regis? O Regis? O Regis, que era do São Paulo, que já jogou no São Paulo. É. Eles deixavam um espaço muito, muito aberto nas pontas. Então, quando o Fart atacava, eles iam com um ímpeto muito forte, mas na mas volta eu achei eles realmente... voltavam chamando táxi. Então, a questão aí é os volantes, né? Tem que segurar um volante ali para fazer um terceiro zagueiro para tentar aquela cobrir. Frente da área realmente tem que dar uma fechadinha porque ali. Porque o Globo, realmente, se fosse uma equipe, tivesse um ataque ali, tivesse um pouco mais de sorte, provavelmente eles poderiam ter feito o gol ali. Esses arremate de frente da área, realmente... Acabou! Lá em São Paulo está terminado aqui, ó. Rapaz, ó, é o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil está classificado para a final da Copa do Brasil. Tem muita coisa para falar sobre isso daí, cara. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, mas eu queria dar notícia aí pro pessoal. Acabou, está definida a final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. E que jogaço. Vai ser um jogão. Rivalidade dos anos 90 está repetindo novamente agora. Nos anos 2000, né? 2020. É isso mesmo. Então, acabou o jogo lá em São Paulo. São Paulo vai continuar sendo virgem na Copa do Brasil. O único título que São Paulo ainda não tem. Acabar, vai continuar sem ter. Mas, agora sim, agora eu peço... Desenvolva, desculpa mais uma vez. Continue desenvolvendo, Tassi. Mais uma vez, vai lá. Não, mas assim, acabou. Realmente contra a partida contra o Globo tinha aqueles arremates na frente da área ali, que isso é complicado até mesmo se tu tá num gramado ruim, digamos assim. Não, a questão é justamente como o Fast vai pegar um Novo Horizontino, que é um time mais ajustado, o Lechev vai ter que Trabalhar, deixar compactozinho naquela frente compacto da área. Ali o meio de campo ali, o setor defensivo é com os dois primeiros volantes ali, até na recomposição. Justamente para não ter muito essa brecha de contra-ataque, porque o Fast, eu acredito que ele não vai querer buscar a vitória lá em São Paulo, no interior, né? Lá em Novo Horizonte. Ele vai tentar buscar a vitória aqui em Manaus. Mas assim, sobre esse jogo... desculpa interromper, mas... Sobre esse jogo de você estar falando de ter rondado muita área, nitidamente deu para ver que o gol que o Fast fez foi um gol achado. Porque a gente sabe... jogada ensaiada ali, né? Não, ao meu ver, não foi uma jogada ensaiada. Foi uma falha de marcação do Globo. Não, porque se você reparar, o lateral que era para estar acompanhando o Regis, ele não marcou ali na posição, ele ficou voando no lance. Mas a jogada ensaiada justamente serve para isso, para pegar o time adversário de surpresa. Não, eu entendo. Só que se você prestar atenção, o Regis passou justamente pela falta de desatenção daquele marcador. Sim. Aí quando o batedor do Fart viu essa oportunidade, jogou lá, enfiou a bola para ele, pro Regis, e o Regis não aproveitou e fez o gol. E a respeito disso, eu vi muitas oportunidades perdidas, tanto do Fast quanto do Globo, nessa última bola, no caso. Aquele último passe para chegar de frente pro gol, aquela última finalização, ao invés de ser trabalhado mais a bola com paciência para chegar próximo do gol e para finalizar com mais clareza. E o nervosismo tava tomando conta das equipes. Panda, queria falar? Sim. A gente sabe procurar o Lecheva, né? Achar um buraco ali, porque eu acho que o Novo Horizontino vai jogar. E é meio que acostumado, né? Com ele vai jogar, vão tentar explorar o contra-ataque. E jogar as bolas nas costas do Ítalo e do Regis. No jogo de ida aqui, sim. Lá dentro, não. E fazer o dever de casa. Tem que pegar a bola vai e furar, mano. Vai sofrer, vai ter sufoco lá fora, mas vai ter que... Tem que fazer se o dever de casa certinho. Fazer 1-0, 2-0 lá no jogo de volta. Eu tem acredito que... assim, que se o Fast conseguir um placar de 2-0 aqui, é um placar sensacional pro Fast. Eu particularmente acho, apesar do histórico aí do zagueiro, principalmente do Novo Horizontino, que ser o Bruno Aguiar, ele, se eu não me engano, ele é um jogador bem lento. Ele, ele é um zagueiro bem lento, né? Não tem essa mobilidade toda. Eu acho que conta pra ele mais a experiência em ter jogado. Sim, né? Bota o Dija Baiano ali, Lechev, nas costas dele. Né? Aí não sei se ele atua na direita. Com certeza. Eu acho que seria interessante ter jogadores rápidos. Jogador rápido ali pra jogar pra passar dessa zaga do Novo Horizontino. Acho que seria bem interessante. Pois não, pode, e como o Tássio ressaltou, os primeiros jogos dele, jogos de fora de casa, do Novo Horizontino, ele sempre busca fazer o básico. tentar arrumar um empatezinho para justamente quando eles voltam lá em São Paulo, eles jogam para frente. Eu tava vendo os gols e os lances do jogo do Novo Horizontino, que foi 4-0, e eles estavam intensidade em cima. E eu discordo nesse ponto do Lecheva em minimizar o favoritismo. Eu acho que o Fast não. Eu acho que o Fast tem que reconhecer que o Novo Horizontino é favorito, só que se aproveitar disso, porque com esse favoritismo, eles vão querer vir para cima, atacar, sem pensar nas consequências. E é aí que o Fast deve se aproveitar nos contra-ataques e explorar essas fragilidades que o Novo Horizontino vai se expor. Vou só fazer uma pergunta, para deixar uma polêmica aqui. A Série D, nessa fase de classificação hoje, tá mais difícil que a do ano passado? Se tu pegar os confrontos? Cara, eu acho que sim. Mirassol, Novo Horizontino, tá entendendo? Vê os outros clubes que vão para as quartas. Por exemplo, o Brusque, ano passado, tava uma máquina, cara, e jogou muito bem a Série C esse ano. Tá disputando o quadrangular final. Tá bem devagar o Brusque lá no quadrangular. Mas ano passado jogou muito bem a Série D, né? Tanto que ganhou do Manaus aqui no, a preparação está sendo melhor, né? Dá para perceber que os times estão vindo. Mas assim, ano passado, bem treinados. Ano passado tinha Manaus, né? Nessa fase final, o Caxias caiu pro Manaus nas quartas, né? Caiu pro Foi Manaus. O jogo do Manaus. Né? Aí Manaus pegou na semifinal já com o Ipense, que também não é um time de tanta tradição assim. E idem no final. Pegou o Brusque, né? O Brusque era o time mais ajeitado ali, e junto com o Manaus. Né? Tanto que foi um placar muito apertado, a disputa foi nos pênaltis, né? Eu tive a honra de estar lá na Arena da Amazônia naquele dia. Como eu falei, eu estava falando aqui para vocês um dia desse. Eu tive a honra de estar lá no jogo do acesso de Manaus, e a gente consegue sentir o amor que o amazonense tem pelo esporte. Essa é a verdade. Né? Só que muitas pessoas... perderam esse interesse exatamente porque os clubes daqui de Manaus não se reestruturavam para tentar alçar voos mais altos. Né? E o Manaus trouxe isso de volta. E é muito, muito legal para mim, eu fico muito feliz em ver o Fast seguindo esse caminho, né? Trazendo de volta esse espírito. E o Fast já tem uma torcida tradicional aqui no Amazonas. Então, eu quero aproveitar e até mandar um abraço para toda a torcida do Fast, pessoal da torcida organizada que segue a gente também no Instagram. Mandar um abraço para eles aí. Então, é muito importante a gente ter de volta esse amor pelo futebol, queimar de novo esse amor pelo futebol amazonense das pessoas que moram aqui no nosso estado. E a respeito desse jogo de domingo, né, do jogo de ida, quem vai ser o árbitro da partida... É o árbitro FIFA, o Rafael Traça. Exatamente, né? Esse árbitro de Série A. Que apita jogos de Brasileirão, Série A, no caso, é um árbitro já conhecido e vem se destacando pelas suas boas arbitragens. E a gente sabe o quanto vai ser pressionado, né? Porque, querendo ou não, é um jogo grande, que é uma, como o Fabrício falou, é uma final. Não é um jogo de classificação, é uma final. Porque todos sabem que o foco principal é o acesso. Então, todos esses jogos agora nessa fase vão ser finais para esses times. E para um jogo desse tamanho, demanda um árbitro dessa magnitude, né? Não tem para onde correr. Vou mandar um desabafo aqui. Pode falar. Pode falar, Fabrício, pode falar. Não, só verificando aqui as quartas de final de 2020, em relação à pergunta do Tassi. Ó, você tem o Floresta, né? O Floresta, ele vai enfrentar o América do Norte. É um time tradicional. América de Natal. América de Natal, desculpa. Sábado, às 4 horas da tarde. Mirassol, que é um time também... É um time tradicional. Eu acredito que o Mirassol ali até tem mais peso. Mirassol é o pai do Palmeiras, né? O Mirassol bate o Palmeiras. O Mirassol tem mais peso do que o Novo Horizontino. É o pai do Palmeiras. Mirassol e Aparecidense. Sim. Marcílio Dias, que... até então era saco de pancada aí lá do Atlético Paranaense. Sim. E Altos e Fast Clube Novo Horizontino. Olha, realmente, na minha opinião, os bichos papão aqui... É o Mirassol Novo Horizontino. E a América de Natal. América de Natal também tem seu peso. América de Natal tem seu peso. Foi saco de pancada na Série A. Tanto é que o repórter da ESPN... O Biratan é o Biratan. Ele não queria, porque ele tá torcendo para que o Fast suba também, e o Novo Horizontino. Então, era um confronto que ele não queria que acontecesse. Porque ele sabe que, com todo respeito aos outros clubes, se, por exemplo, quer ser um Fast e um Floresta, o Fast tinha totais condições realmente de vencer lá e vencer aqui. Eu acho que são os times mais fortes daí. É o Mirassol, o Novo Horizontino e o Fast. Eu acho. E o Fast caiu com um time que é... parelho, assim, muito parelho. E vai ser um jogo muito bom de ver, com cara. Com poucas vantagens. Se passar, vai dar uma moral, né? Vai dar uma confiança. Meu desabafo que eu tô entalado aqui é, Charles, assim não, Charles. Não vá mais bater pênalti com a cabeça baixa, pelo amor de Deus. Pra você ver como é que é o futebol. Na minha opinião, o Charles, ele foi o melhor jogador em campo nos 90 minutos, mas quando foi cobrar um pênalti... Eu senti o cheiro do nervosismo dele na caminhada pra bater aquele pênalti. Ah, mas isso aí até o Zinho, em 99, no Palmeiras, diante do... Deportivo Cali. Ele disse que foi o pior pesadelo dele. Olha que é um cara que já tinha sido... Experiente pra caramba. Tetracampeão. Ele disse que Copa do Mundo, o nervosismo que ele passou na carreira dele foi sair do Globo ali, daquele círculo, e caminhando ali pra marca do Cal pra cobrar o pênalti diante do... Eu imagino que deve ser um peso muito grande, né? Tá Dudamel. É a regra do futebol. Quem é o craque, quem é o craque na partida ou quem faz o gol, goleiro, né, que é o destaque, goleiro, normalmente erra o pênalti. Que nem um Arão... Com certeza. Agora? Nem me lembro disso, meu. Tinha feito o gol da salvação, que chegou nos pênaltis. Fez aquela zica. Nessa hora não, né? Agora tem. Nessa hora não, agora tem também o Pedro, né? Que o Pedro acho que já tem os 4 pênaltis seguidos que ele erra aí direto. Não. Mas então. Voltando ao Fast. Domingo, dia 3 de janeiro, primeiro jogo do ano do Fast, estaremos fazendo a transmissão ao vivo. A partir de que horas? A partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Com narração e tudo mais. Do jeito que vocês nunca viram. E nunca verão. E dia 10, mesma coisa, no próximo domingo estaremos lá novamente fazendo a transmissão do jogo de volta. Estaremos na torcida para que seja o jogo do acesso do Fast. Mudando de assunto, vamos para o que interessa. Vamos falar do Copa do Brasil. Acabou de sair o resultado. Os dois times classificados são Grêmio e Palmeiras, que farão a final da Copa do Brasil 2020. Os locais dos jogos, a ordem dos jogos, onde vai ser o jogo de ida, o jogo de volta, ainda vão ser definidos através de sorteio. Informações diretas do nosso amigo Ratão, Rafael Pardo, que está aqui no grupo mandando as mensagens e tudo mais. Ele, um abraço para você. Ele estava lá no Morumbi, né? Estava lá no Morumbi, direto de lá de São Paulo, mandando as mensagens para a gente. Informações quentíssimas. Os jogos das finais acontecerão dia 3 e dia 10 de fevereiro. Né? Então a gente vai ter aí o jogo de ida e o jogo de volta, só falta definir o local. Vamos falar primeiro dos jogos que aconteceram, né? O Palmeiras venceu o América Mineiro. O América Mineiro estava jogando em casa, conseguiu arrancar um empate lá no Palestra já. Sempre quero falar Palestra Itália. No Allianz Parque. No São Paulo, do Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu arrancar a vitória do América Mineiro lá no Independência. Falando um pouco desse jogo, com gols aí de Rony e de Luiz Adriano, né? Era um resultado esperado, na minha opinião, né? Todo mundo esperava que isso acontecesse, mas o América caiu de cabeça em pé. Duas semifinais ruins, pelo visto, né? O futebol não agradou, mas prevaleceu a experiência. Preocupante pro Palmeiras. Em Libertadores, a gente fala que mesmo não jogando bem, Boca Juniors e River são times perigosos, vale também para Grêmio, Palmeiras e Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras... Mesmo não jogando bem, esses times costumam chegar. Mas eu acho assim, você jogar mal em Libertadores, jogar mal, o que que é? É você se fechar e esperar um gol ali, que é Libertadores, é assim. Agora, a Copa do Brasil, Brasileirão, é totalmente diferente. Não, mas assim, são duas equipes que sabem jogar esse torneio, sabem jogar a Copa do Brasil. Tanto é que você vê o Palmeiras empatou em casa com um erro besta do Emerson Santos. E no jogo de volta, eu acompanhei o primeiro tempo e uma parte do segundo tempo, e o time não vinha jogando bem, mas era um time que estava mais competitivo em comparação ao primeiro jogo. Era um time mais ligado, mas não apresentava um futebol bonito como a gente estava vendo aí já há um mês atrás. O que eu acompanhei aqui, as mudanças que o Abel fez com a entrada do Gustavo Scarpa, do Lucas Lima, surtiram efeito e o time melhorou. E o gol do Luiz Adriano, né? Que ele tem um cheiro que que a bola gosta, né? Ele tem um perfume que a bola gosta, né? E o Rony, né? O Rony é aquele jogador meio atrapalhado, sabe? Tal e coisa. É um jogador, assim, que não é dos sonhos da torcida do Palmeiras, mas ele tá ajudando. Eu vi uma foto, é aquele jogador pra... Não, mas ele é habilidoso. Não é aquele jogador pra você esforçar. Eu vi uma foto que era uma fila de pessoas dizendo que era fila para os palmeirenses que queriam pedir desculpa pro Rony. Não, ele é um Essa jogador... é a verdade. Ele é um jogador como se fosse, assim, o Michael do Flamengo. Foi melhorado. Vou te fazer uma pergunta. Vitinho, né? Não, acho que ele tá melhor. Vou te fazer uma pergunta. Certeza. quem do Palmeiras hoje, pra mim, eu vejo o Palmeiras hoje, todo mundo jogando daquele estilo nada em excelência, digamos assim. Quem tu acha pra ti, como torcedor do Libermorro, que tu pode dizer que vem assim, é o cara do Palmeiras? Eu não vejo nenhum assim. Tem, pra mim tem. Quem? Tem nome e sobrenome. Gabriel quem? Menino. Não. Gabriel Menino, não. Patrick... Ó, quando você coloca Gabriel Menino, Patrick de Paula e Luiz Adriano... Tu tá me dizendo que tu tá botando na costa de um menino... O time do Palmeiras tá jogando muito. Olha aí, ó. Eu vou falar pra esse palmeirense quem é o nome do Palmeiras. O nome dele é nome não só tático e técnico, mas de liderança também, que é o Gustavo Gomes. Eu também porque acho, porque quando ele está em campo, o time joga de outra maneira. É como eu falei sobre o Grêmio, ele, né? Quando o Pedro Jeromel e o Kahneman estão juntos na zaga do Grêmio. É um outro time, é a mesma coisa do Palmeiras. O Gustavo Gomes, ele, lógico, é um excelente zagueiro, mas o Gustavo Gomes saindo, entrando o Kuchevich, que é um excelente, um zagueirão chileno. A zaga fica fraca. Não vai ficar fraca. Pra mim, o Gabriel Veneno... Tchevchenko? O Gabriel Menino é o grande nome do Palmeiras, porque se botar na lateral direita, ele joga muito. Botar no meio de campo, ele joga muito. E ele teve que jogar improvisado como volante, justamente por conta da ausência do Patrick de Paula. Tá falando que esse menino aí... Ele joga muita bola. Ele é o Coringa. Ele e o Patrick de Paula é o Coringa do Palmeiras. Tá. Ele joga como um adulto. Mas tá bom, vamos lá. O Palmeiras se classificou, ganhou do América Mineiro, fez um bom jogo, digamos assim. Agora... Falando um pouquinho sobre o São Paulo e Grêmio. O Grêmio segurou a pressão, conseguiu aquele empate apertadinho. A vitória apertadinha lá na arena do Grêmio. Aquele golzinho safado do Diego Souza. Mas conseguiu segurar o empate. Cara, o Grêmio fez a sua obrigação, segurou o São Paulo. O São Paulo que tava. Eu acho que o São Paulo talvez conseguisse conquistar dois títulos esse ano. Só vai ter a chance de conquistar um, que é o Brasileirão. Agora eu vou falar aqui. O São Paulo ganhou o nosso selo rasgou. Rasgou. Porque teve o Trelles expulso e o Fernando Diniz. Ou seja, foi reclamação até mesmo jogo pelo acréscimo. Mas, mano, convenhamos, São Paulo gosta. São Paulo gosta de fazer isso. São Paulo gosta de jogar. E como o Diego Souza tinha dito, né? O São Paulo, se deixar, ele apita o jogo. Que o Diego Souza tava se referindo ao Daniel exatamente. Alves. E o Daniel, mas eu tava reparando. Também faz isso. O Daniel Alves trouxe isso do Barcelona. Né, o Daniel Alves trouxe isso. Eu tava assistindo o jogo, né? E o time. Qualquer coisa, um lateralzinho, o time do São Paulo todinho em cima. Aí, olha, era por isso que o Diego Souza reclamava do Daniel. Referente a esse jogo, no último episódio eu falei o seguinte, eu falei que o Grêmio ia se fechar atrás, ia pegar de contra-ataque. Se tudo der certo, o Grêmio ia meter um ou dois gols ali no contra-ataque. Mas eu falei que seria apertado e foi o que aconteceu, eu consegui amarrar o São Paulo. O pessoal tem que entender que... No Grêmio, tem um técnico lá que hoje ele não tá tão na alta assim, mas ele mantém o Grêmio exatamente no padrão. Ele não tá tão na alta porque o Grêmio perdeu peças importantes durante esse tempo. Uma equipe de 3 anos pra cá, digamos assim. Foi desmembrada a equipe. E ele ingressou vários novos no Grêmio. Então é todo um processo de transição que eu acredito que daqui a 1 ano, 2 anos, o Grêmio vai voltar a ser aquele futebol bonito que tava na época de Arthur jogando no meio, tá entendendo? Junto com Cebolinha pela 2017, ponta, exato. Exatamente. Se o Grêmio tivesse um investimento maior... A questão é a oscilação. A oscilação desses times é normal. É porque vai saindo jogadores. Vai saindo. É fase. O único time que está... Que não vem oscilando muito, e eu sempre bato nessa tecla, é o São Paulo. Por equívoco que pareça, não teve surto de Covid. É uma situação que é realmente... Que me espanta. Eles são iluminados. Ou seja, é uma situação. Porque assim, quando você tem um Covid, os jogadores lá, eles ficam em período de recuperação, aí não voltam com aquele condicionamento físico. Tem que recuperar com o tempo, entendeu? Eles inventaram a vacina e não falaram pra ninguém. Vão esperar o campeonato acabar pra poder começar a vender. Tem um estoque de remédio de verme lá no São Paulo. Só pode, mano. Esse jogo aí tem tudo pra ser um grande espetáculo. Agora, é isso que eu acho que vai ser dois jogos amarrados, mano. O que a gente pode esperar do jogo entre Grêmio e Palmeiras? Pra mim, já... Os dois jogos vão ser os dois jogos amarrados. O Renato... E o palpite de vocês também, por favor. Palpite? Palpite. Pra mim... Não, deixa o coração do torcedor Libermorro falar. Não, dá no final. Jogo? Eu acho que dá Grêmio. Não, eu falo o resultado dos jogos. Primeiro jogo, eu acho que o Grêmio ganha 2-1 e o segundo jogo dá empate 1-1. É, mas olha, tu tá falando isso porque tu sabe que você é o Mick Jagger aqui no Tribo da Bola. Ele sabe que se ele fala Jagger que o time vai vencer, esse time perde. Pode printar aí, pode printar. 2-1 Grêmio, fora as ameaças no, na Arena, Grêmio. E no Allianz Parque, 1-1. É, vai, a gente não sabe a ordem ainda, né? A gente vai, vai ter o sorteio. É, vice-versa, mas o jogo vai ser. Estádios vai ser esse placar. Print e me cobrem. Diga lá, Otácio. Esse jogo vai ser jogo cansativo pros dois. E pra quem assiste, vai ser aquele jogo. E pra quem assiste também. Não, mas vai ser aquele jogo de estratégia mesmo. É, aí verdade. Que a gente vai ver Renato versus Abel. Entendeu? Essa filosofia é diferente. Cinco de novo? Será? Ponto português? É. Aí ele sai do Brasil. Mas eu acredito, assim, não sei se vai prevalecer a experiência do Renato aqui. Até lá o Felipe Melo tá de volta, hein? Ou... Tô ouvindo isso faz mais duas semanas. Ele vai jogar contra o Felipe Melo. A inteligência do Abel. Cara, eu não vou dar palpite agora, não. Vou esperar Ficou em cima do muro. Tô em cima do muro. Sem palpite? Sem palpite. Consegue fazer uma previsão, Panda, do que vai acontecer? Passa a mão na cabeça, dá uma de Chico Xavier aí, vamos ver o que acontece. Eu acho que o Palmeiras vai tentar de qualquer jeito ganhar Libertadores e não vai conseguir ganhar a Copa do Brasil, não. Vai tentar ganhar de todo jeito a Libertadores e não vai conseguir ganhar nenhuma dos 12, já falei. Diga lá, Bob. Cara, eu vou falar uma coisa. É difícil mesmo entre esses dois times. Como o Tássio falou, vai ser um jogo bem estratégico, dois jogos bem estratégicos. É, o meu amigo Biro falou, acho que nas oitavas ou quartas, um abraço, Biro, que o Palmeiras seria campeão da Copa do Brasil. Aí eu falei, mano, não acredito. Aí ele, o Palmeiras está na final. Eu não sei se isso vai se concretizar, mas a minha se aposta... Se o Palmeiras ganhar, eu dou 100 conto pro esse Biro aí. Olha. Mas a minha pode aposta tá registrada. Tá salvo aí, pode salvar aí. A minha aposta é que serão dois empates. Serão dois empates e será decidido nos pênaltis. Biro, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, sem conto, é seu. O Biro vulgo hack lá da nossa liga. Que é o, é o líder, é o líder da Liga do Cartola. Ah, é? Ah, ele quer? É o Douglas Biro, ele mesmo. Vai tirar a aposta ou vai deixar? Não, tranquilo. Eu vou ganhar dele na Liga do Cartola e já vou presentear ele com esses 100 reais. Se ele ganhar. Dele, não tem agora... como passar dele, não. Ó, o meu palpite é o seguinte. Eu já falei, o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. O Palmeiras não vai ganhar nada. Olha o coração, olha o coração, de flamenguista. Quem vai ser o campeão vai ser o Grêmio. Dessa Copa do Brasil. E quem vai ser o campeão da Libertadores? A final da Libertadores vai ser Santos e River. Santos e River. Não sei quem vai ser o campeão. Eu torço pro Santos, mas o Grêmio vai ser campeão. E vai ser dois jogos. Eu acho que vão ser dois jogos bons. Sinceramente, eu acho. Acho que vai dar River. Eu acho que vai ser. Eu vou chutar o mesmo placar aí do. O mesmo placar aí do Fabrício. Primeiro, o Grêmio ganha na arena do Grêmio e depois sofre um empate. A final da Copa do Brasil, ela vai ser antes ou depois do término Brasileirão? Vai ser no período. É, como o Palmeiras foi para a final, por exemplo, tem jogos que vai interferir. Por exemplo, vai ter um jogo Flamengo e Palmeiras, depois verifica aí. O Palmeiras com certeza vai com o time reserva desse jogo com o Flamengo, também vai com o time reserva contra o São Paulo. Porque vai ser esses dois jogos, se não me engano, vai ser naquele no meio. Sim. Da final. A gente fala assim, a gente fala assim que o Palmeiras pode não ganhar aí, nada. Aí, Abel Ferreira é sub-20, depende... mano. Bota sub-15 pra jogar esse brasileiro aí. Não, depende não da postura dele que ele vai ter contra o River. Se ele der uma postura que agrade... Não, e que o a gente... jogo do River é semana Porque que não vem. Não teve partida difícil na Libertadores, o Palmeiras. Não teve. É, isso é verdade. Não teve. Vai ser o primeiro desafio. Como ele agora se comportar contra o River vai ditar a final da Libertadores. Olha só, rapidinho, só trazendo a informação que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Os jogos da Copa do Brasil é dia 3 e dia 10 de fevereiro, né? Dia 31 de janeiro, o Palmeiras pega o Botafogo no Allianz Parque. Aí no meio de semana. Não bota vai ter rodada no meio de semana. Bota sub-20 essa partida aí, aí por favor. Vai ganhar. Vai jogar dia 3. Vai jogar dia 3, né? A final da Copa do Brasil. Aí depois, dia 7, no fim de semana, pega o São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Aí depois. Não vai ter rodado no meio de semana, é a final, dia 10. Copa, né? Do Brasil. Então, a Libertadores é só o mês de janeiro, né? Isso, eu vou te confirmar isso aqui agora. Não, mas o Palmeiras só vai ser até janeiro mesmo. Não, é fevereiro a final da Copa do Brasil. Não, não vai passar, não, Libertadores, Palmeiras. Não, não. Então, mês de janeiro é só Libertadores e Brasileiro. Dia 5 agora é o primeiro jogo da semifinal. A final ainda não tem data definida da Libertadores. Tá? É mas dia 30 de janeiro. 30 de janeiro? 30 de janeiro. Então, se for jogar a final... Já vai estar. Provavelmente vai adiar a semifinal. O Palmeiras tem tudo pra. Então o Palmeiras pode trabalhar focado na Libertadores, já que a final da Copa do Brasil vai ser só em fevereiro. Assim como o Grêmio surpreendeu o São Paulo, que se fosse mais duas partidas atrás, eu diria que o São Paulo ia sentar o sarrafo no Grêmio. Mas devido à primeira partida que foi São Paulo e Grêmio, a inteligência que o Grêmio teve, então eu praticamente tinha certeza que essa inteligência ia melhorar mais ainda no segundo jogo, o São Paulo também pode... O São Paulo não, o Palmeiras também pode arrebentar, tanto a Libertadores como... É porque a gente tá vendo previsão de um jogo, né? O azar do São Paulo... Futebol é volátil. O azar do São Paulo... Dinâmico e volátil. O azar do São Paulo foi que o jogo do Grêmio pela Libertadores contra o Santos foi antes desse confronto, porque depois que o Grêmio foi eliminado pelo Santos, o Grêmio meio que acordou pra... O jogo do Grêmio foi atípico. Ele acordou e deu a devida importância pra essa decisão. O jogo do Grêmio foi muito atípico. Vamos lá, vamos trocando, encerrando aí o bloco da Copa do Brasil. Vamos falar do nosso campeonato brasileiro, nosso querido Brasileirão, que teve sua última rodada aí, a 27ª rodada, né? A rodada de algumas surpresas, alguns jogos inesperados aí. A gente vai já falar os resultados, mas primeiro vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Segue como líder o São Paulo, com 56 pontos e 27 jogos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro subiu uma posição. Está hoje com 49 pontos e 27 jogos. Em terceiro, o Flamengo, com os mesmos 49 pontos e 26 jogos. Tem um jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro e São Paulo. Em quarto colocado, o Inter, né? Voltou para o G4 aí, está com 47 pontos. Em quinto, o Grêmio, 45 pontos e 26 jogos, também um jogo a menos. E em sexto, o nosso querido Palmeiras, né, com 44 pontos e apenas e 26 jogos, também tem um jogo a menos. Né, na zona de rebaixamento, seguem os mesmos. Né, em 17º, Nada mudou. Em 17º, o Vasco, com 28 pontos, mas lembrando que o Vasco tem um jogo a menos. Em 18º, o Goiás, que subiu duas posições. Né? Subiu duas posições, o Goiás está com 23 pontos e 27 jogos. Em 19º, Botafogo! 23 pontos. É uma condicionada quase para. Por que, meu fogão? Pontos. Por que me fizeste sofrer? E na lanterna do campeonato temos uma nova lanterna. Com o Coritiba com 21 pontos. E já adiantando, na próxima rodada, quero esses só fazer times um adendo. Eu falei que o Inter ia cair de produção, porque o Inter vinha numa queda, digamos assim. Mas depois que disseram que o Abel ia sair do time, renovou a mentalidade de jogadores, que já tem duas vitórias. O Inter tá jogando bem. G4. O Inter tá jogando bem. E digo mais, o Abel disse lá que está feliz pela permanência e ainda fala que ainda sonha com o título do Brasileirão. Não, aí ele viajou demais. Isso já não custa nada, né? Aí ele tá sonhando. O Inter está 11 pontos atrás do São Paulo. Matematicamente dá pra buscar. Se der uma igrezinha no São Paulo aí, o Inter ganhar é uma coisa meio maluca, pode né? Mas que o São Paulo aí, de repente, com essa pancada que pegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Não, acho que o foco do São Paulo é. Mas foi por isso Brasileirão. Que eu perguntei qual final ia ser primeiro: Copa do Brasil ou a última partida do Brasileirão? Porque assim, influencia bastante. Demais. Vamos aos jogos. Tivemos nossos palpites. O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Coritiba. Tudo normal, nada fora do comum. A falar sobre isso, vamos inteirar para comprar um camarote lá na Arena do Galo, porque os jogadores tudo estão comprando. Eles estão se preocupando mais em comprar camarote do que jogar. Então vamos fazer nosso inteiro aí. Fazer uma cotinha, uma vaquinha. No dia 26, no último sábado, aí, pra mim, foi a surpresa da rodada. Fortaleza e Flamengo. O Flamengo empatou com o Fortaleza lá no Ceará. 0-0. O Flamengo tinha jogo, chance de... Jogo cheio, feio esse jogo. Cheio. Demais. Com pênalti. E cheio de reclamação, né? Uhum. E ali teve um pênalti que o Pedro bateu, né? Mas deu dois toques. Algo inusitado, né? Oi? Inusitado. Tem coisas que acontecem com o Flamengo. Eu começo a perceber também que os jogadores já começaram a jogar toalha já. Já tá final do ano? Eu acho que já, não, cara. Temporada. Vai jogar eu toalha já. Eu acho que não. Eu acho que o time do Flamengo ainda sonha aí com o Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar sete o restante. Sete pontos agora, né? Ou não? Sete pontos, mas ele tem um jogo a menos, né? Então, ainda tem um jogo confronto direto. Tá perto. Contra São Paulo, então. No Maracanã, o São Paulo visitou o Fluminense e foi um visitante indigesto. Venceu o Fluminense 2-1. Bom jogo esse jogo. Um comentário aí. Essa zaga do Fluminense, eu acho que entrou com medo do São Paulo, porque deixar o Reinaldo cruzar aquela bola e os dois zagueiros ficar olhando assim e o Brenner surgir do nada pra matar aquele gol, é brincadeira. E o Fred jogou... Isso que eu ia falar. Fred, o meu jogou. Destaque cara, do o Fred jogo, Fred. Parecia um o Fred passe. De 2012 lá, no 2010. O Fred fez uma assistência muita bola. Que o Fluminense só não fez o gol de empate. Se porque tivesse um jogador mais técnico, ele tinha feito aquele gol. É um passe 50. Por cima, puxando aquela puxada bonita que se dá, passando por cima do marcador assim, que ele só fez olhar assim, ó, dizendo, bem assim, faz, meu filho, e o cara vai lá e 150 gols no Brasileirão, é. Fred. Também lá no estádio da Serrinha, tivemos o jogo entre Goiás e Sport. O Goiás venceu e por isso subiu duas posições, né? O Goiás venceu o Sport e continua lutando aí para sair da zona de rebaixamento. O Sport está ali em 15º, está um ponto só fora da zona de rebaixamento, está pedindo para entrar na zona, o Sport. Também tivemos o nosso querido Botafogo. Fogo. Botafogo. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. O Botafogo recebeu o Corinthians. Eu não entendo. Não entendo. Acho que temos muito a falar do Botafogo. Também acho. O Botafogo recebeu o Corinthians no estádio Nilton Santos e pegou taca, né? 2-0 pro Corinthians. E eu queria destacar que, meu amigo, eu fui sentar para assistir esse jogo. Eu também. Eu parecia que eu tava assistindo um jogo de um time amador com um time profissional. De verdade. Porque, gente, mano, o Botafogo tá numa situação... pericoitante. Inventar com um time que está na zona de rebaixamento não dá, meu irmão, não dá. Botar lateral como ponta ai, nos dois lados não vai. Dá, não dá. Vai, Barroca, desabafa, pelo amor de vai. Deus, rasgou. Me chama, Barroca. Tássio, o Jobson quer voltar pro Botafogo. Não vai não. Não vai não. Eu tenho uma notícia, é exclusiva, hein, exclusiva. Todo mundo falou que o... Primeira mão. É, primeira mão. Todo mundo disse que o Honda saiu de mal com o Botafogo, mas que vai continuar apoiando o time do Botafogo, vai, né? Vai pro porte mesmo, tem a cultura, assim. Tem a cultura japonesa, que é muito diferente da brasileira. Mas é o seguinte, o Honda mandou uma mensagem para o Botafogo. Vamos ouvir a mensagem. Uma das mensagens foi a seguinte, ó, como ele se identificou tanto com o time. Ó, foi a seguinte. Soshite Ryu Inioka Hokanoshi na Champo no Botafogo Wainai. Que traduzindo é... Botafogo campeão estadual e no Rio não tem outro igual. Ele cantou essa música do Botafogo. Fogo. Aqui, ó. Temos a mensagem, vazou aí a mensagem que o Honda mandou. Mandou aqui, no ó, grupo. Olha só. Meu, olha Botafogo muito ruim, cara. Quem vem fazendo essa porcaria, cara? Melhor vender pra teu, cara. Tô furioso, Botafogo! Caralho, vou vir essa mulher e pula! É, nosso querido Honda aí, tá? Preferiu vender pastel do que vestir samurai. A 10 do fogão, hein? Preferiu virar samurai do que continuar vestindo a camisa do Botafogo. O que estão fazendo com o meu Botafogo, rapaz? Vem numa cultura completamente diferente, né? É, quando o Honda veio o Botafogo, ele começou a jogar numa posição que não era dele, mais recuado. Por quê? Ele até começou conversando com o Antônio, depois deram uma entrevista e falaram. Ele queria jogar na seleção, queria a convocação. Só que ele não teria espaço na seleção jogando na posição que ele jogava antigamente. Porque já tinha uma pessoa lá, então não teria como ele combater referente a isso daí. Então ele ia jogar numa posição mais recuada. Jogando numa posição mais recuada no Botafogo, justamente para ver se ele conseguia uma convocação para aquela zona do campo que ele estava ocupando. Só que não estava dando muito certo. Aí o que acontece? Botaram ele mais para frente, foi quando começou a render. Só que o Botafogo tá numa crise. Aí ele sabe, praticamente, tá quase certo que o Botafogo vai ser rebaixado. Eu torço para que não. Mas tem grande chance de ser rebaixado. Ele quer ir pra seleção. Se ele for rebaixado com o Botafogo, a seleção acabou pra ele. E ele só tem mais essa. E outra, normalmente quando um jogador desse tá quantos vem anos para... A Ronda deve ter uns 34. Normalmente quando aí. Um jogador faz isso e vem pro Brasil é pensando no marketing, né? Pra ver sim. Se ele consegue uma convocação, algo clube... do tipo. E... Ele tentou fazer isso, né, vindo para o Botafogo, mas infelizmente foi um ano atípico porque não tinha torcida, o Botafogo uma crise financeira, então acho que isso prejudica bastante. Também. Com certeza. Não, não deu muito certo. É isso a gente tem como exemplo também o próprio Calu. O Calu veio pro Botafogo agora. Não teve um jogo com torcida ainda, o Ijoa do Flamengo, mesma coisa, veio, não participou é aquilo que eu falo, é questão, como são muitos jogos e tem esse período da pandemia que ocorreu também. Então, é a minha opinião, a gente não tem como comparar muito a questão física desses jogadores, por exemplo, um ano de um calendário normal, porque na primeira, nem a segunda e terceira vez que eu já vi preparadores físicos e técnicos reclamando de que quando um jogador ele volta de Covid, ele não volta... 100%. 100%. Demanda um pouco de tempo para ele se recuperar. Vamos dar prosseguimento aqui aos jogos do Campeonato Brasileiro. O Bahia recebeu o Internacional e o Internacional ganhou de 2-1 lá na Arena Fonte Nova. Né? Acho que um resultado bom para o Internacional, que estava vindo de uma sequência muito ruim de jogos, né? E conseguiu recuperar a boa forma aí e voltou a vencer. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse jogo? Não, só que o Thiago Galhardo voltou a marcar. Apesar de ter sido um golzinho de pênalti, mas... Ele fez o primeiro. Rodrigo Dourado também. Acho que fez o primeiro gol do Internacional no ano e fez o último também. Acho que foi um placar que não surpreendeu, não. Acho que já imaginávamos essa vitória Internacional. O Bahia veio de um jogo pegado contra o Flamengo. Eu imaginei que o Bahia ia sair melhor nesse jogo, mas o Inter me surpreendeu aí e conseguiu a vitória. E o Bahia, se não ficar de olho, se não botar as barbas de molho, como já disse o Silvio Luiz, vai cair, hein? O Palmeiras recebeu o Bragantino em casa e venceu pelo placar mínimo. Que jogo, hein? De 1-0. O RB Bragantino, se fosse um time melhorzinho, tinha feito uma goleada histórica. Eu já te falo o seguinte, se tivesse um técnico cascudo, porque o time do Bragantino tem jogador bom. Sim. Tem jogador bom, o Bragantino. Estou falando em relação especificamente a esse jogo. Se o RB Bragantino tivesse jogadores com mais qualidade técnica... Era quatro pra cima. O Bragantino gastou o quê? Uns 40 milhões em contratação esse time? Não, aqui? Contratou 25 milhões o Arthur, que não tá jogando nada. Tem o Claudinho também. Tem Claudinho, então contratou um goleiro também, investiu pesado num goleiro, mas... Era o Zago, né? Que era o técnico do RB Bragantino. O Santos recebeu aí o Ceará na Vila Belmiro em um jogo bom. Eu achei um jogo bom. O Santos empatou com o Ceará dentro de casa, lá na Vila Belmiro. O nosso querido Atlético, um Atlético Paranaense, recebeu aí o Vasco da Gama. Ai, o Vasco ai, pegou ai. Taca, papai. E o Pito saiu do Vasco, hein? 3-0, fora da ameaça. O Pito não queria sair do Vasco, mas saiu. O Pito caiu do Vasco. Esse placar aí não surpreendeu ninguém. O Pito saiu do Vasco. Sempre mete o sarrafo lá no Vasco. Agora ninguém quer treinar o Vasco, né? Posso jogar uma. Se o Vasco tivesse com o Ramon... O Vasco não tá na situação. Não estaria na zona. Ele estaria ali estilo Atlético Goianiense, entendeu? Não estaria. Pra, tipo, pra você ver como... Uma outra coisa... Desculpem cortar aí o assunto, mas uma outra coisa que eu lembrei agora, o Corinthians tá se aproximando do G6, né? Tá. O Corinthians tá chegando perto ali. O Corinthians já tá ali na... Tá jogando do jeito dele, posição, né? Mas tá vendo. Mas porque a tabela tá favorecendo um pouquinho também, pontos, né? 5 pontos do G6. Eu vou até pegar como diria o meu pai, que é vascaíno. Um abraço para o meu pai. Ele sempre fala, o Vasco é muito bom. Ruim são os outros times que batem muito nele. Agora eu tô começando a ficar com medo da minha aposta. Porque provavelmente o Palmeiras vai fazer esse jogo contra o Corinthians com o time alternativo. É. Não, mas é porque não. Por conta da Copa do Brasil. Isso não vale. Já tá printado. Mas é porque a tabela favoreceu. Olha aí, Moquinho. Olha aqui. Não, mas o Palmeiras esse ano aí tá batendo o Corinthians, time profissional, com o time sub-10, sub-15. Pode botar aí que o Palmeiras vai passar o carro. Pode cobrar aí, Moquinho. E também o outro jogo que aconteceu. Cadê? Saiu aqui. Foi Grêmio Atlético Goianiense, né? O Grêmio venceu. O Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Também acho que é um resultado esperado, né? E o Grêmio se manteve ali na busca pelo G4. Agora, nossas previsões para os próximos jogos. Vamos aqui falar um pouquinho. Dia 6, na quarta-feira agora que vem, desse fim de semana, lembrando que não tem rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Você vai poder acompanhar na íntegra, sem... Faste e Horizontina com a rolo gente. Rolo neles! Mas na quarta-feira que vem, o Botafogo recebe... O Botafogo recebe o Atlético Paranaense no Engenhão. E aí, Fabrício? Botafogo e Atlético Paranaense? No Engenhão? No Engenhão. 3-0 a Furacão, fora as ameaças. Tássio. Pegou no Engenhão. No Engenhão, posso fazer diferença. No Engenhão é só 3, né? No Engenhão é só 3. Da Amazônia, não faz nenhuma diferença. Tássio. Mas vou lhe falar uma coisa. Como o público influencia, né? Hoje em dia não tem como tu chegar na casa do Flamengo e falar que o Flamengo vai sentar o sarrafo. Não tem, não tem. O Flamengo pode levar uma O Botafogo era pra estar sendo líder, porque quando não tava com pandemia, já não tinha torcida. E agora... Tá tudo igual, né? Rapaz, vocês estão sacando. Tá em casa, né? Botafogo. Seu palpite, Tássio. Palpite, Tássio. Botafogo e Atlético Paranaense. Ai, ai, depende. Aí eu treinando é o Barroca. Acho que eu vou com a razão, sem emoção, hein? Eu vou o empate. 1-1. Manda, Botafogo e Atlético Paranaense. Ai, ai, ai, ai. 2-0, Atlético. E no Rio Bob. Não tem outro igual. Botafogo campeão estadual. É, Botafogo, sempre rodada de meio de semana é zica, então Botafogo 2-1. Aí, ó. Olha aí, ó. Boa, na minha opinião, o flamenguista apostando no Botafogo. É o que mais entende aqui, Bob, é você, cara. Na minha opinião, 2-0 Atlético Paranaense, fora os ameaços. Não entende nada você. Aí vai ser fora os ameaços mesmo. Na arena do Grêmio, Grêmio e Bahia. O Grêmio recebe o Bahia. 2-0, fora os ameaços, tranquilo aí. Grêmio? Grêmio. Tássio. Confronto de tricolores, né? É, mas aí... É... Não... Vem descansado. Não tem aí. Não, pois nada. É isso que eu ia falar. Vem descansado. O Grêmio vem feliz. Eu acho que o PP. É o de Cartola, uma semana, pô. É PP 7 dias. O Cartola vai ser meu capitão, cara. Ah, tá. Você queria falar que o Bahia. Quanto, que vem de 14 derrotas. Acho que vai ser uns 3-1. 3-1 Grêmio. 3-0 Grêmio. 2-1 Grêmio. Eu arrisco 2-0 Grêmio também. 2 gols do PP. Na Ilha do Retiro, Sport e Fortaleza. É um jogo que eu vou assistir. Ah, eu vou assistir. Sport e Fortaleza. Pra mim dá. Leão! 1-0. Mas tem, são dois Leão. Esporte. Ah, é? É o Leão, é o Leão de Recife. Ah, tá. Esporte 1-0, então. Eu vou em Esporte também, 1-0. 1-1. 1-1, ele perguntou, ele afirmou. 1-1. 1-1. 1-0, Fortaleza. 2-1, Esporte. No Couto Pereira, pense num jogo bom de assistir. Coritiba Deus e Goiás. Deus me defenda. Tire as Coritiba e Goiás. Cara, tá com um jogo de empate, 0-0. Isso aqui vai ser que nem Goiás e Esporte, só que vai ser 1-0 pro Coritiba. Panda. 0-0. Jogo de muita qualidade, 2-2. Eu acho que vai ser. Eu acho que o Goiás vai ganhar do Coritiba. O Coritiba, pra mim, vai ser rebaixado. E o Goiás vai conseguir se salvar. Já falei. Não, acho que o Goiás. Goiás se salva, ganha essa partida 1-0 pro Goiás. Tá escrito. Na quarta-feira também teremos o Maracanã Fla-Flu. Esse vai pegar fogo, hein? Fla-Flu. Olha, olha, esse jogo aí tá com cara de empate, 2-2. Tássio, Flamengo e Fluminense. Fredzão pra consolidar. Vai fazer uma e vai empatar esse jogo, 2-2. 2-2, Panda. Cheirinho de empate esse jogo, olha aqui. 3-2 Flamengo. É clássico, carioca, o, é clássico. O Flamengo aí vem se destacando muito nos clássicos, principalmente o rei do clássico, né, Bruno Henrique, então 3-1 Flamengo. Eu acredito também vai ser um jogo muito bom de assistir, mas o Marcão não vai segurar a pressão do Flamengo, não. 4-3 Flamengo, mesmo placar do jogo contra o Bahia. É, na quarta-feira também, no estádio Nabi Abshedid. Como é que é, Nabi Abshedid. Ah lá. Bragantino e São Paulo. O Bragantino que perdeu, se não me engano, foi 2 pênaltis na primeira partida no Morumbi. Poderia ter vencido o São Paulo. O Bragantino costuma jogar bem diante, contra o São Paulo. Era outro técnico, era outra história. Não, é, pra mim, o Bragantino vai vencer essa partida aí, 2-1. Era o Felipe Conceição naquela época ali. Bragantino e São Paulo. Um campo bem aquado. É, ali. Bragantino e São Paulo. São Paulo vem triste, mas vai botar tudo no brasileiro. Mas vai ser uns 2-0 São Paulo. Panda. 1-0 São Paulo. Claudinho, hein? Como eu falei na rodada passada, o Bragantino dificulta com times paulistas e eu acredito que vai ser 1-1. Eu acho que vai ser empate também 1-1, Bragantino e São Paulo. O Ceará, nosso glorioso Vuzão, recebe o Internacional no Castelão. Ceará e Internacional, Fabrício. 2-1 Ceará. O Vina... Tá expulso o Vina, né, se não me engano. Não, o Vina vai fazer gol, tá expulso não. Ah, eu acho que vai ser 1-1. Panda. Eu acho que vai ser 1-0 Inter, gol do Thiago Galhardo. 1-0 Inter. Eu acho que vai ser 1-0 Ceará, gol de Vina. No estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Vasco. Será que esse jogo já teremos um novo treinador do Vascão? Será? Ou vai ser não o... Não sei. Interino. Normalmente, quando é jogador, treinador novo, os caras querem dar sangue, aquela coisa toda. Eu vou apostar aí no... Atlético Goianiense 2-1. Tássio. Cara, eu acredito que o Vascão vai surpreender nessa partida aí. 1-0 Vascão. Panda. Acho que com a saída do... Com a saída Coração do, Cruz Maltino, deixa ele falar. A saída do Pinto, o Vasco consegue arrancar um empate. 1-1. 1-1, Bob. 2-1 Vasco, porque quando o Cano, a bola chega nele, é gol. Eu acho que o Dragão vence essa partida com o gol de Jean. Goleiro glorioso do Atlético Goianiense. 2-1, Atlético Goianiense. Outro clássico, Palmeiras e Corinthians. Tá, aí eu quero ver. Palmeiras! É no dia 18. Um, é no dia 18, hein? Dois! É dia 18, segunda-feira, ó. Corinthians 1. Ó, só pra constar, tá? Esse jogo é dia 18 de janeiro, tá? Então vai ser uma semana depois. Mas esse jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Meu palpite. Palmeiras. Já vai ter jogado o jogo das Libertadores. Já? Vai, desculpa, pode falar. Já os dois jogos, né? É. Não, só o primeiro. Só o primeiro. Palmeiras, 1-2-3. 12 gols do Luiz Adriano. Corinthians, 1. Gol contra, do Luan. Meu Deus. Olha, eu vendo o jogo que foi Botafogo e Corinthians, que o Botafogo ali, se tivesse uma competência um pouquinho maior, tinha metido gol no Corinthians... Palmeiras vai meter gol no Corinthians. Rapaz, que jogo foi esse que tu assistiu, mano? É VT, Deus. Foi VT de jogo. Ele viu o VT de 95, lá do Túlio. Botafogo e Corinthians. Não, vou falar pra vocês. Quando o Botafogo fazia a marcação em cima... Ele pegou o VHS lá do pai dele, lá, mano. Quando o Botafogo fazia a marcação em cima, a zaga do Corinthians se embananava todo dia. Errava passe, que é a brincadeira lá atrás. Mas é verdade, eu assisti o jogo. Vai, quer dizer que quando o Botafogo ia pra cima, a zaga do Corinthians ficava com medo. Em cima, quer dizer que tava com a bola. Palmeiras e Corinthians. É. Palmeiras e Corinthians, eu acho que vai ser um... Devia ser clássico, acho que uns 2-1 Palmeiras. Panda. Não é nenhuma surpresa o Corinthians ganhar do Palmeiras, né? 2-1 Corinthians. Olha aí, rapaz. O Corinthians vem numa crescente, né? O jogo é na casa do Corinthians, né? Não, no Allianz Parque. É, na casa do Corinthians. Casa... Então... 2-1 Corinthians. É, o jogo é no salão de festa do Corinthians, é verdade. Então eu também acho Corinthians 1-0, aquele golzinho do Jô de mão. Mas eu não sei que brasileiro que vocês estão assistindo, que o Corinthians não tá tudo isso, rapaz. Mas, mano, é clássico, tá? Ai, clássico é clássico, não tem pra onde correr. Tá bom. Menos de 3 eu nem comemoro esse jogo aí. 3-1 fora as ameaças. E o último jogo da rodada que vai ser disputado só dia 27, tá? De janeiro. Atlético Maranhense, eu ia falar, né? Toma, ali. Atlético Mineiro e Santos no Mineirão. Aqui pela já tô com juros da Mega Sena na minha conta, já. Acho que vai dar Galo aí. 2-1. Vai dar Galo? Vai não. Vai dar Santos isso daí. 2-1 Santos. Panda. 3-3. O Santos não pensa mais em Brasileirão, mano. É Galo. Mas é só dia 27? Mesmo assim, eu acho que 2-1 ou 3-1 Galo. Eu acho que dá Galo também, 3-1 Galo. O Santos vai com o time reserva aí pra esse jogo. Vai ter trocando de jogo. Assunto, vamos para Na Fogueira da Tribo. Nosso tema de hoje é: o campeonato estadual tem que acabar? É com a pergunta que eu faço hoje pra vocês. O que é que vocês acham? Bem, na minha opinião, o campeonato estadual, ele tem que acabar por conta do calendário. O calendário brasileiro é muito, muito, muito... Extenso. É muito extenso. Dificulta muito para os grandes clubes, né? O campeonato estadual, ele é interessante para as equipes menores, para as equipes do interior, né? Que revela jogadores, às vezes até os clubes grandes vão lá e contratam jogadores dos clubes pequenos. Mas os clubes grandes, assim, eu vejo que eles sofrem muito, porque quando vai enfrentar, vamos supor, Copa do Brasil e Libertadores já inicia. Então ele já inicia com uma preparação não muito boa. Então, minha opinião, eu sou adepto de fazer uma Copa por região, tipo Copa Norte. Como tinha antigamente, né? Copa Rio-São Paulo. E fazia um torneio do interior para as equipes menores e separado. Eu penso da seguinte forma. Foi o que eu falei hoje lá na entrevista no nosso curioso Jornal do Comércio. O campeonato estadual, ele é o sonho dos pequenos, mas é desprezado pelos grandes, né? É a obsessão dos times menores. Vou dizer pequenos porque tem time que é do interior e tudo mais, que tem muita tradição. Tem 90 futebol. Anos, né? Botafogo, por exemplo. Mas esses times, eles precisam desses campeonatos estaduais exatamente para movimentar, para ter renda, né? Ainda mais agora que a gente está no meio de uma pandemia. Eu sou muito adepto da ideia do que o Fabrício falou. A gente estava conversando ontem, nossa reunião de pauta, e o Fabrício falou, cara, por que os times grandes, por exemplo, no Campeonato Paulista, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, não entram nas quartas de final, né? Não, já entram numa fase em que não precisa passar por todo aquele processo. Afinal, os times maiores, eles vão competir em outras competições, né? O time que eles vão competir, Libertadores, Copa do Brasil, ainda tem os times que jogam campeonatos de pré-temporada, como Florida Cup. Só pra você ter uma ideia... Supercopa do Brasil, que agora tá no calendário também, então... Só pra você ter uma ideia, o Paulistão, a primeira fase foi praticamente um turno do Campeonato Brasileiro. Exatamente, ó. Então, não há necessidade disso. Não tem necessidade, principalmente pros clubes grandes. E outra, cara, me desculpa, mas eu fico muito feliz quando um time... de menor expressão vence o campeonato estadual. Sim. Por exemplo, como aconteceu, acho que foi com o Ituano, que ganhou em 2012, se eu não me engano. Ituano. Ganhou do Santos, pô. O Santos badalado, que era Neymar, Ganso. É sempre bom. Quando... Ituano, Santo André, na época. Exatamente. Não, que é sempre, sempre bom. Vamos supor, quando é pro seu... Quando é no... Aldax, o Aldax chegou a ser Aldax, né? É gostoso. Bom. Mas, tipo assim, pra te ver a diferença, quando a gente fala sobre times pequenos, a gente cita mais o time paulista. Sim. A gente faz tanta referência ao time carioca. É porque é o mais competitivo, né? É mais competitivo. Lá tem mais time. Eu vejo, assim, meu ponto de vista referente ao campeonato estadual é o seguinte. Eu acredito que tem que ter uma reformulação no modo como... Não, mas eu falo mais assim do carioca. Eu gosto um pouco do paulista. É um pouco cansativo, mas eu acredito que deveria ter uma reformulação referente a essa divisão Taça Rio, Taça Guanabara, que isso não me agrada em campeonato carioca. Diminuir um pouco a quantidade de jogos, deixar um pouco mais para realmente os pequenos, digamos assim, pequenos, né? E realmente porque o calendário é muito extenso para os times grandes. Sim, verdade. Entendeu? Até mesmo um paulista seria bom reduzir também um pouco da quantitativa de jogos. Não tem como. Eu vejo dessa forma. Até porque, assim, no paulista, tem o campeonato paulista, Série A, né? Série A do campeonato paulista. E também tem a Copa do Interior, Taça do Interior, alguma coisa assim, né? São os melhores classificados das equipes do interior que disputam um torneio. Eles fazem isso exatamente para o time ser movimentado, né? Sim, movimentar a renda. O campeonato que é muito longo é a Copa do Brasil, né? Também. Desde lá do início, com o time pequeno. Não, mas aí já houve umas certas reformulações. Porque tinha clubes grandes que pegaram desde o início. Sim. Agora já estão pegando nas oitavas da Libertadores. Que estão na Libertadores entram nas oitavas. Foi, né? Então, isso é necessário. Por que não fazer isso também nos estaduais? Sim. Né? Eu acho que seria muito interessante. Até porque os estaduais, eu acredito que eles não podem acabar. Porque são eles, como o nosso querido Rafael Pardo, que não pôde estar, falou ontem. São eles que servem de classificação para os times pequenos. Pega os semifinalistas. D, entendeu? E já coloca eles já na próxima fase. Exatamente, pega os times de maior investimento, a gente sabe, porque, até porque, ó, pensa numa coisa que seria muito bacana, digamos, não vou nem botar o Botafogo, vou botar o Flamengo. O Flamengo entra numa semifinal, numa quarta de final da Copa do Campeonato Paulista. Pega, sei lá, um Duque de Caxias, por exemplo, e o Flamengo perde o Duque de Caxias, imagina... O Carioca, né? Sim, o Carioca. Pô, cara, seria uma coisa bacana porque o Duque de Caxias já vem de uma série de jogos, já vem aquecido, digamos assim. Você consegue meio que nivelar os jogos, exatamente, ele já vem mais preparado para um jogo contra um time grande, que é o caso do Flamengo, entendeu? Então, eu acho que seria muito, muito importante, seria muito bom, traria uma visão completamente diferente e atrairia muito mais questão de investimento até. Investimento, sim. Né? Porque, cara, na minha opinião, o Campeonato Carioca tá morto já. Há muito tempo, não é de hoje. Foi-se a época. A época do Campeonato Carioca acabou ali, 2009, 2010, quando tinha Botafogo, tinha o Timaço, com o Herrera, o Louco Abreu, o Flamengo tinha Adriano, um tinha Pet. Isso tudo é porque eles têm que obedecer às grades, né, da televisão, então... Sim. O que a gente está discutindo aqui... Tem que ter jogo, né? Tem que ter jogo. Então é uma coisa meio a gente que... fica naquela início do ano, montar de elenco. Aí a gente quer ver os caras sendo testados. Né? Quer ver os caras... Não, mas os clubes deveriam fazer, por exemplo, como o Flamengo fez. Botou o time sub-20, alternativo. É. Bota os principais só nas semifinais. Sim, exatamente. Acontece muito, por exemplo, até mesmo com o Botafogo, até mesmo o Vasco. Tipo assim, pô, tu faz um carioca... Um excelente carioca, chega no brasileiro, tá brigando lá embaixo. 2015, mas sempre foi assim. 2015, o Vasco foi campeão carioca e foi rebaixado. É porque diz que tem muitos comentaristas. De parâmetro pra quê o carioca? Tem muitos comentaristas que eles querem justamente a extinção dos campeonatos estaduais porque não tem parâmetro pra nada. Não tem parâmetro pra nada, realmente. O campeonato, não só o carioca. Mas, ó, por exemplo, tem outros estados, por exemplo, o Amazonense. Não tem só o Amazonense carioca, não pode acabar. Não. O Campeonato Amazonense não pode acabar. Não, não tem como acabar porque é muito importante. É ele que alimenta o clássico, por exemplo, um clássico pai-filho. Exatamente. Entendeu? Um Rio-Nau. É ele que alimenta essa disputa, entendeu? Então, e serve, porque infelizmente o calendário dos times aqui do Amazonas não é muito extenso, não tem muita competição. E agora que se torna extenso para esses clubes, esse que vai disputar a Série C, Série D, Copa do Brasil. Eu até entendo que é ele que alimenta, mas vocês já pararam para pensar se está tendo retorno suficiente para os times amazonenses? Porque assim, ó, tem essa questão, eu particularmente também não aguento mais ver Campeonato Carioca, mano, porque a gente já sabe como vai terminar. Mas que, isso é no Campeonato Carioca. Não, assim, mas Carioca tem outros exemplos, no, porque a gente não acompanha todos os campeonatos estaduais, sim, sim, mas a gente sabe que tem muitos ali que tem o mesmo fim, digamos assim. O que eu tô querendo dizer, vocês já pararam para pensar como seria bacana ver um time amazonense enfrentando um time de outra região, sim, no campeonato por regiões, no caso, uma reformulação? Copa porque Norte. O que acontece? Tipo, ia lotar os estádios, porque o Amazonense se junta, não importa qual é o time, mesmo se não for o time do coração dele, se junta para torcer contra os times que vêm de outros estados. Ia fazer lotar os estados, ia dar maior visibilidade e poderia usar esses campeonatos por regiões justamente para classificar em fase já mais para frente da Copa do Brasil. Mas tem a Copa Verde. Mas a Copa Verde está aí para isso. Pois é, tem a Copa Verde, né, a Copa Nordeste também, e poderia fazer isso também com as outras regiões. Pois eu não, acho pode. Assim que tem que ter sim a reformulação, né, onde os campeonatos estaduais têm os times grandes, né, os times da elite do Campeonato Brasileiro. E não tem como, porque os campeonatos estaduais de menor expressão. Menor expressão. Depende, né? Tem cara ali que. Depende da renda, tem atleta ali que é ali que é. O que é que vocês a renda acham? Que tira da família, né, mano? O que é que vocês acham da ideia de, por exemplo, os times que jogam a Série A entrarem só nas fases finais do campeonato estadual? Mas essa é a minha ideia, de entrar nas semifinais, porque... Seria uma boa mesmo. É, entrar nas semifinais. Por divisão, né? Mas sim, assim, perde muita visibilidade também, né? Todo aquele começo, tipo assim, a maioria mas só é acompanhar. Isso que eu falei, o campeonato estadual ele não termina por conta da grade de grade da TV. Vamos supor, eu sou a dona Rede Globo, aí eu pago pra você que é pra Botafogo, não, Flamengo. um direito de imagem, vamos supor, exemplo, 30 milhões pro estadual. Aí tu não vai botar o teu time principal pra jogar? E aí como é que eu fico? Não, mas é atrativo, né? Não, mas tem essas questões. Os patrocinadores pedem também essa visibilidade. Mas aí eu acho que também não custaria nada as emissoras, principalmente os meios de comunicação, de mídia. Mas o negócio dos caras só vai ser o dinheiro, cara. Infelizmente, tá tudo... dá visibilidade, né? Pra esse time. Mas tem que ter reformulação. É como eu falo. Tem que estar tudo embaixo. Botar isso na semifinal, eles não vão topar. Enxuta a quantidade de partida. Enxuta e acaba com essa divisão de Taça Rio, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. A verdade é o seguinte, enquanto certas emissoras de televisão mandar no futebol brasileiro, que essa que é a verdade, que a CBF não manda, enquanto certas emissoras mandarem, serem monopolistas referente ao futebol brasileiro, a gente vai ficar nessa situação. É, e se tu for parar pra pensar, hoje tem um concorrente que é muito forte da Globo, que se chama YouTube. Verdade. Então, se a Globo não se cuidar e se a CBF tiver coragem, por que não partir pro YouTube, né? Porque... Eu, particularmente, que gosto de assistir muita live e tal, a gente tem um canal que é o Twitch TV. A Twitch, um dia eu estava assistindo, o Casemiro, que é um comentarista do Esporte Interativo, ele estava fazendo live, ele transmitiu o jogo do Vasco, pô, contra o Atlético Paranaense, ele é vascaíno. Transmitiu o jogo do Vasco, ele conseguiu os direitos e transmitiu. Então, a imagem também? A imagem, ele conseguiu o direito de imagem e transmitiu o jogo, pô. Entendeu? Então daí você tira. Cara, se as grandes empresas, isso que o Bob falou, ele tá certo. E se as grandes empresas não se cuidarem, elas vão perder a Globo, vai perder o monopólio, essa galera toda vai perder o monopólio e vai acabar perdendo para a internet. Tanto que a Globo tá fazendo isso já há algum tempo, trazendo pessoas da internet para incluir na sua grade. Só que aí a gente já entra em várias frentes, por exemplo. Na Globo vocês têm profissionais dos repórteres para fazer as perguntas para os jogadores, né? Após a partida. No YouTube, eu acho que já pode ficar uma coisa chata, porque sempre fica os assessores dos clubes. Então, eles muitas das vezes não vão fazer aquela pergunta que o torcedor quer ouvir. Mas por que não criar uma rede de televisão dentro do YouTube? Mas não vão fazer. Porque vai ser Flá TV, Porco TV, Fogão TV. Mas então o vai ser... da bola tá aí pra isso. Entendeu? Pode ser terceirizado. Mas a gente não tem problema. Estamos aí. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. A nossa opinião com relação ao campeonato estadual é muito divergente, mas eu acredito que o campeonato estadual ele tem seus pós e seus contras. Você que tem a sua opinião com relação ao campeonato estadual, vá no nosso Instagram, deixa a sua opinião. A gente vai estar postando alguns flashes aí do nosso bate-papo no nosso Instagram. Então, você pode ir lá. Segue a gente no Instagram, @tribudabolafootcast. Vai lá. Segue nosso amigo Fabrício no Instagram. Seu Instagram? Fabrício Jardim. Fabrício Jardim. Nosso amigo Tássio no Instagram? Tássio Rocha. Panda? Matheus Lima. Matheus Lima no Instagram. Bruno, olha. Felipe. L.FelipeSilva_. L.FelipeSilva. E no meu Instagram, arroba Rafael Damasceno S. Vai lá, siga-nos no Instagram e segue também nosso Tribo da Bola. Quero agradecer o pessoal do Jornal do Comércio. Você pode ouvir esse programa não só no Spotify, mas também lá no portal JCAM, no Jornal do Comércio. Vai lá na aba podcasts e tem lá nosso podcast Tribo da Bola, todos os programas que vieram anteriormente. Quero agradecer ao pessoal aqui do Sonoro Estúdio, mais uma vez, por estar disponibilizando. Estamos encerrando mais o quinto programa do Tribo da Bola. Agora são exatamente 11h30 da noite. Lembrando a transmissão, né? Transmissão. Lembrando que agora é dia 3 de janeiro. Primeiro jogo do Fast no ano. Estaremos fazendo a transmissão do jogo diretamente lá no canal do Jornal do Comércio. Tanto no YouTube como no Facebook. Vá lá, acompanhe, mande sua mensagem, participe com a gente. Não dia tem 3. Jogo, hein, galera? Não tem jogo domingo, não tem Brasileirão. Isso. Então vamos dar uma força pra gente. Lá. Vamos acompanhar o Fast. Vamos acompanhar o Fast. Dia 3 de janeiro e dia 10, o jogo de volta. Vamos torcer para que o Fast consiga o acesso para a tão sonhada Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para todos, feliz ano novo e até semana que vem. Fui!